falar do tempo, eu não vou dizer nada além do que estou dizendo. Eu não vou dizer o que realmente penso, até mesmo porque não tenho nada a dizer. Eu não vou dizer o que realmente sinto, até mesmo porque não é o que eu quero fazer. Só o que basta pra fazer esta canção.